Este é o seu programa Show de Sucessos. Me apaixonei por essa locutora, ela é a dona do meu coração. Noite e dia sempre a mesma coisa, sintonizo a mesma estação. É tão lindo quando ela entra pra fazer sua programação. Sua voz suave como o vento balança o meu coração. É gostoso quando ela fala, meu amor está com o rádio ligado. Meu ouvinte número um é meu namorado. Tremo todo quando ela anuncia, ele é a minha grande alegria. Meu barro a minha cara, a metade, a felicidade que eu tanto queria. Minha locutora, toque aquela moda que fala de nós e lembrar de mim, falta aí no ar. Vamos escutar, vou sintonizar, estou sozinho aqui, lembrando aquela noite que eu cantei pra ti. Linda locutora, lê minha mensagem, que eu tive coragem de me declarar. Solta aí no ar, que a cidade inteira vai me escutar, que eu te amo tanto, linda locutora. Sirlei Carvalho, novo sucesso do Brasil. Portal do Arrocha. Me apaixonei por essa locutora, ela é a dona do meu coração. Noite e dia sempre a mesma coisa, sintonizo a mesma estação. É tão lindo quando ela entra pra fazer sua programação. Sua voz suave como o vento balança o meu coração. É gostoso quando ela fala, meu amor está com o rádio ligado. Meu ouvinte número um é meu namorado. Tremo todo quando ela anuncia, ele é a minha grande alegria. Meu barro a minha cara, metade, a felicidade que eu tanto queria. Minha locutora, toque aquela moda que fala de nós e lembrar de mim, falta aí no ar. Vamos escutar, vou sintonizar, estou sozinho aqui, lembrando aquela noite que eu cantei pra ti. Linda locutora, lê minha mensagem, que eu tive coragem de me declarar. Solta aí no ar, que a cidade inteira vai me escutar, que eu te amo